controla e repara. Eu rebolar, se comporta que eu encosto, mas não vou grudar, faz parte do que eu gosto. Gosto de atiçar, mas não vá pensando que eu tô te chamando, não. Eu já tô avisando, fica só. Controla e repara, eu rebolar, se comporta que eu encosto, mas não vou grudar, faz parte do que eu gosto. Gosto de atiçar, mas não vá pensando que eu tô te chamando.